Conversas Aleatórias. Ouvintas e ouvintas, emissão número 192 de Conversas Aleatórias, com o Nuno Miguel, que é a minha pessoa, Carlos Bonaparte, que é esta pessoa, que é a minha pessoa, e o Joaquim Pereira, que é esta pessoa. Meu querido Fernando Pessoa, poderia ser uma música assim. Ora, como é que se encontram? Encontram-se tudo bem nesta terça-feira, 23 de maio? Sim, falta uma semana para ser o fim do mês. Por acaso falta uma semana e um dia? Um dia não se conta. Ah, não me perdoe. Dias há muitos. Pois. E o Carlos Bonaparte? Semanas são 52. Sim. Mais um dia. Está bem. Mas o dia não conta, não é? Dias há muitos. 365, 366. Pois, claro. Semanas completas são 52. Portanto, eu valorizo muito mais as semanas. Aliás, eu valorizo ainda mais as décadas. Porque as décadas ainda são mais valiosas do que os lustros. A paixão é o dobro. E, muito bem. O quinzinho sabe que um lustro é um conjunto de 5 anos. Lustro, sabes porquê? Porque eu antigamente engraxava muitos sapatos, usava muito lustro. Exatamente. E por isso. E pronto, depois começamos já com os trocadilhos. Depois eles só voltavam lá de 5 em 5 anos. Foi. Ficavam tão bem engraxados, não era preciso mais, não é? Durante 5 anos aquilo estava arrumado. Porque quando lustrava, lustrava bem. Exatamente. Por isso é que eu sou uma pessoa ilustre. Exatamente. Isso tu és. Isso podia ser os trocadilhos aleatórios. Bem, hoje também temos aqui um trocadilho de emoções para várias pessoas. No Reino Unido há um luto por causa de Manchester. Os portugueses estão mais ricos, porque o PIB agora é para 2,8%. Aliás, eu vejo dinheiro a saltar aqui do bolso do Joaquim Luís. Então não é. Estamos a saltar todos... para pagar as décimas e as dízimas. O Carlos Bonaparte teve que até largar as cuequinhas por causa do dinheiro que estava lá dentro, já não cabia, não é verdade, Carlos Bonaparte? Tens de confirmar esta minha afirmação, que é para não ficar mal. Ou melhor, podias perguntar como é que sabes isso. É o mentiroso, não é, Carlos? Ele é o mentiroso. Os portugueses são mais ricos, como se sabe. Os sportinguistas estão à espera do anúncio da saída de Jorge Jesus. Já que, claro, então, se o Espírito Santo foi embora, o Jesus tem que ir atrás de um. Ah, sim. Jesus e o Espírito Santo sempre perto um do outro. Exatamente. Ora, o Carlos ia falar. Vai falar. Não, prossegue. Hoje vamos aqui começar com frases. E vamos começar por Portugal, pelo nosso Presidente da República. Como é que chama o homem? Eu nunca ouvi na televisão. O nosso Presidente. Da República. Eu não me lembro. República. Sim, Marcelo, não sei. O Marcelo Rebento de Soja. Isso, de soja. Eu sabia que tinha soja no nome. O professor Marcelo, que acho que foi na quarta-feira, ainda em reação a uma coisa que aconteceu, que não sei se souberam, que Portugal ganhou um festival da Eurovisão. Ai, ganhou? É, não sabia. Não sabiam. Eu também só sou bom. E, aliás, soube na sexta, quando estava a ver o Parlamento, e vi lá dois irmãos a serem saudados por toda a gente e tal. Bem, e vi no domingo o Salvador... capa do JN, a grande imagem da capa do Jornal de Notícias era do Salvador Sobral. Bom, e o Martelo, sem cabo, disse que... Neste caso, sem carne. Sem carne, que é só já. É como eu. E diz ele que, depois de Portugal, tem sido campeão europeu. Claro que isto também juntamos o Guterres, agora é secretário de ONU, o Ronaldo vai repetidamente sendo o melhor do mundo e se calhar vai ser outra vez. E de Portugal ganhar a Eurovisão, o português, eu não disse normal, mas estou a dizer, o povinho, o português do povo, pensa agora, que a partir... Desculpa lá, de agora. Mas por acaso ainda não tinha acontecido, mas também na canoagem. Não, mas o Pimenta já é normal. Mas já, é como o Ronaldo, um bocado como o Ronaldo ganha títulos, o Fernando Pimenta também já começa a ser normal mas há alguns anos. Mas não foi só um, foi uma rapariga também. E então dizem que os portugueses, a partir de agora, pensam que podem ganhar tudo na vida. Podem conseguir tudo na vida. Acreditas, Carlos Bonaparte, porque é que eu trouxe, eu pergunto o contexto disto, que fenómenos mediáticos e que são seguidos por muita gente, como o desporto, como a música, neste caso, política, noutros, podem alavancar, repara só neste verbo. Muito bem, gostei. Podem alavancar, eu vi este termo várias vezes no fim de semana, por isso estou a repetir. Outra vez, alavancar. Eu vi o que não era da tua cabeça. Ou podem incrementar a motivação e o estado de espírito de muitos, e estou a falar de milhares de portugueses no dia-a-dia. Achas que há um efeito? Só antes de me perguntar se sabes o que é uma alavanca. Sei. Porquê? A alavanca é a banca, mas em árabe. Pois. Ai, isto é muita cabeça para mim. Já agora, vocês sabem que... A banca, como era o Egas Muniz, o primeiro prémio Nobel português, ele era de... A banca. Pois. Pronto, já agora, só para... Porque hoje fui desafiado, disseram que... Já agora disseram que eu tinha sido ultrapassado nos meus trocadilhos. Vocês sabem como é que se diz cego em árabe? Não, só espero que diga. Ah, sim, não, sem vista. Não. Alvinegro. Pronto. Já não se lembra qual é a pergunta. Eu lembro qual é que é a pergunta. Já vou responder, mas eu tinha que dizer isto porque achei que foi top. Porque não há de ser alvinegro. Porque vermelho vê-se negro, está todo negro. Não vê nada, apanhas um murro no olho e fica... O que é alvinegro? Quais são as cores de alvinegro? O que é alvinegro? O que é? Alvi é negro. E então? Preto e? Preto e branco. Mas, estou impressionado com a inteligência da história. Os gregos e os latinos, para mim, sabes que eu estou sempre a esmiuçar a origem, a etimologia, dessas palavras todas. Por isso é que eu digo, os ingleses, e a boa etimologia, o braço forte, strong, Armstrong. Yes. Eu ando sempre nessas porcarias, não é só no latim e no grego. Olha, vamos em quase 7 minutos e não falamos assim. Sim. Então não falamos tantas coisas. Claro, pronto. Com respeito a essa pergunta, eu acho que sim, que tem um grande efeito, tanto para o lado bom como para o lado mau, mas eu também acho que esse efeito é... A não ser que nós voltemos a ganhar no próximo ano a Eurovisão. E a não ser que em 2020 chegamos pelo menos à final do Campeonato Europeu. Ou então que nós para o ano sejamos campeões do mundo. Eu acho que este síndrome de felicidade vai acabar antes do final do ano. Embora eu gostasse que não, porque acho que nós temos muitos motivos para continuar a ser felizes e orgulhar-nos do país que temos. Mas eu acho que este síndrome... Desculpem esta interrupção. Se calhar já acabou antes do mês... Se calhar até acabou na primeira metade de 2017. Não, se calhar acabou... Agora. Já nunca existiu aqui. Não, se calhar acabou agora. Não, nunca existiu aqui para o 15. Mas... Estou muito constipado. Sim, vocês não. É do frio, é? É do frio de rachar lenha. Exatamente. Para aquecer a lareira. Exatamente. Para aquecer o coração dos portugueses, para lhes dar ânimo, para as lutas que eles possam vencer. Isto é que é ser positivo. Uhum. Joaquim, acha que a partir de agora, quando sair à rua, vai sentir o rei do mundo? Não, vou sentir muito calor com a brasa. Também é verdade. Também é verdade. Mas eu há um nunca efeito... me senti, porque desde sempre, e cada vez que eu olho para a história de Portugal, desde os tempos passados, eu não acredito em nada, só quando fogachos de fama e tudo muito bem, mas que a coisa se prolongue e siga. Não se pode prolongar, e eu acho que é importante vermos isto, não se pode prolongar por um motivo muito simples. Porque aquilo que nós, por exemplo, na Eurovisão, aquilo que nós quisemos, mais 41 países queriam. Claro. E nós estamos a falar, por exemplo, aqui vamos dizer, por exemplo, a economia a crescer. Nós não estamos sozinhos a lutar contra isso. Nós queremos que a nossa economia cresça. E há outros 194 estados soberanos, fora aqueles que não são declarados pela ONU, que também querem a mesma coisa. Portanto, é natural que nós não consigamos sempre, porque para nós conseguirmos sempre significa que os outros teriam sempre que perder. O problema não estaria em nós, estaria nos outros, e os outros passariam a ver-se dessa maneira, até que acabariam por conseguir. Isto, nós não podemos estar sempre na mão de cima, não é? Como já dizia aquela velha canção da Amália Rodrigues, os alcatruzes da Nora não andam sempre por cima. E essa é a verdade. Pronto, eu acho que nós não podemos olhar como uma perpetualidade termos sempre Portugal lá nos píncaros, não é? Mas isso não faz de nós mais pequenos. Mas, no mundo ideal e talvez utópico, todos os países conseguem crescer a economia, conseguem ter a música a brilhar, o desporto a brilhar, e como a partir do momento em que o Carlos e mais duas pessoas que bem conhecemos disseram que o Salvador ia ganhar a Eurovisão, eu disse, vão sonhando, vão. E a verdade é que ganhou, eu já me acredito em tudo. Faz favor. Já não sei quem é a dizer, mas volto atrás. Alcatruz, vocês falaram em Alcatruz da Nora. O que é isso? Alcatruz da Nora é uma forma de dizer... digamos que Alcatruzes da Nora é a mesma coisa que os otimistas. Não é, não. Não? Não. Os da Nora, verdadeiramente, são aquelas coisinhas que entram na água, aqueles vasinhos que entram na água e trazem a água para despejar no canal. Isso é que são os alcatruzes. Como se fosse um moinho. Sim, está bem. Mas... aí é que são os alcatruzes. E a malta depois começou a utilizar isso como segundo sentido. Palavra nova da semana. Para definir essa coisa que tu ias dizer. Sim, sim, sim, sim, exatamente. As incongruências da vida, os desejos da vida e tal. Porque enquanto ela vai, dá a volta, enche de água. Depois chega acima e esvazia. Exato, sim, sim, sim, sim. Portanto, enche e esvazia. Portanto, é os altos e baixos da vida de uma pessoa. Gostaram? Sim. Sempre mas, aprender. Mas vocês sabem o que é que, sabem o que é que significa ex-vazia? Ex-vazia? É o contrário de vazia. Ou seja, tudo o que é o contrário, tudo o que é ex, é porque já em tempos não foi ex. Portanto, se ela estava vazia, agora não está, é ex-vazia. E, extra, está cheia. É extra, então o que é extra? Também é. Antigo tra. É antigo tra. Pumba! Sim, nem todos os exames, zero. O exame é um antigo AME. É antigo AME. Agora é M. Nossa Senhora. É, nós temos de aprender o português, caramba. Claro. Ora, segundo tópico, não, terceiro, já temos aqui a palavra nova. Não. Já agora só para dizer que exame é uma pessoa sem alma. Pois. AME, em francês, é alma. Exame. É uma pessoa exorcizada que não tem alma e, portanto, é por isso que ela é agressiva, calculista. Tá? Como os exames são calculistas. Não é? A gente tem 9,5, tem 9,4, tem 9,3, tem 9,6. E o exame é aquela pessoa que, no fundo, que não tem alma, que é calculista. Pronto, basicamente é isso. E um examinador é aquela pessoa que, para além de calculista, tem a pretensão de fazer com que tu escorregues nas suas escolhas. Já agora digo outra. Como é que se dizem os porcos, os camelos, o que é que são os ursos, o que é que são? Nunos. É, mais ou menos isso. Não são animais. Sim. Que não têm alma. Ora, não se pode dizer que o ser humano que é um animal. Porquê? Porque, segundo dizem os católicos e mais não sei quem, nós temos mas, alma. Mas qual é que é a etimologia? O animal. Sim, ok, não tenho... O an quer dizer sem. Animal. Sem anima. Sem alma. Oh, Carlos. Já ouvi isso, já ouvi, já. E não foi da sua boca. Ani é um... É negativo, é. É uma negativa. Sim, eu sei, mas ima era alma? Não, nima. Nima era porque, alma? Porque como são dois N's, fica ânimo, sim. E nima. O nima é alma. Sim. Portanto, sem alma. Bem, coração em romeno é ínima. Estás a ver? Porque é a alma das pessoas. O coração é alma. Ai, não é? O I, aquele inglês, ai, nima. Tipo iPhone. iPod... iPod. iPod, pod. Mas é com H. Não, não é. Wi-Fi? Ah, Wi-Fi, mas iPod só com H fico... E as iPods? Também leva H. Não, mas iPhone não leva H. Leva depois do P. Mas o primeiro I é mesmo I. iPhone, ou seja... É? É. Daí que ínima é ai, nima, a minha alma. Bem visto, sim, senhor. Isto ao menos dá para aprendermos gregos, chineses e tudo. Agora só depois da hipótese, da hipátese e da hipértese. E da hipotenusa. Sim. Mas eu falo da... Ah, tantos catetos. Eu falo da hipótese, eu falo da hipótese, da hipértese e da hipátese. E a hipérbole? Sim, mas estou falando naqueles três. Também podemos dizer pela hipérbole, pela hipórbole. Hipopótamo. Oh, cara, desculpa, sou esta agora aqui. Esta agora vai a propósito. Claro, vamos até ao fim do programa. Tá, hipopótamo. São estes os tópicos que estão aqui. Né? O que é que quer dizer hipopótamo? De onde é que... a origem? De onde é? É da África. Nem só. Na Ásia também é. Sim, mas... Hipocavalo. Tamos, rio. A Mesopotâmia. Não fiquei. Meio dos rios. Sim. Portanto, o hipo é um cavalo d'água. Um hipocampus. O chamado... Como é que se chama aquele cavalinho? Peixinho? Um peixinho? Cavalo marinho. Cavalo marinho. Cavalo marinho. O hipocampus. Hipo é cavalo. E o hipo, o hipismo, o hipódromo. Já escuso dizer porque disseste. Porque sei os Jogos Olímpicos. Então, uma hipótese é a tese de um cavalo. Exatamente. Não, porque leva dois ós. Vou começar a pegar nessa. Leva dois ós? Como assim? Leva assento. Então é um de pé e um sentado. Hipótese é a tese de um cavalo. Sempre que alguém disser na hipótese à minha frente, vou lixá-lo. Rimou tudo. Bem, amigo, vamos continuar ou não? Já passámos meio do programa e ainda só falámos um tópico e quase nada, não é? Já nem ninguém se lembra, estávamos a falar de Marcelo e dos portugueses. Sim, eu lembro de Marcelo. Vamos a outra frase, também falada em português, mas de um lado lá, do Atlântico, os oceanos. Então não é português, é brasileiro. Não, em português, a língua não é portuguesa. Eles não falam português. Não, falam chinês. Português, com sotaque. Acho que é indiano. Os angolanos também falam português. Então, pronto, percebe. E os guineenses percebem essa palavra. Antiótico é para sentar com um guineense, percebi tudo o que ele disse. E ele a mim. E eu também, eu falo com um guineense, que é correspondente na Guiné-Bissau, que é na Antena Web, e ele fala português perfeitamente. Pronto, mas, com aquele sotaque, é verdade, mas fala. E eles falam para aí quatro idiomas. Tem o português, tem o crioulo, tem o idioma da etnia deles. Uma pessoa quase que não percebe os açorianos, quanto mais os guineenses e os... Eles não percebem o que o Joaquim Luís diz, quanto mais... Ah, isso também. Pois, também. Porque verdade. Não chegas ao... Ah, pois é, ao cume daquela montanha. Bem, vai, no Brasil, um caso de corrupção. Fiquei boca aberta. Ah. E diz... Qual é a frase que eu decorei? Acho que foi na quarta à noite. Ou na quinta. O Michel Temer, eu acho que é mais Temer, eu bem avisei quando não fui ali porque era preciso Temer aquele homem. Eu não renuncio, tenho consciência das minhas ações. Em resumo, tudo o que eu fiz foi direitinho, não fiz nada de... Se quiserem que me derrubem, porque se eu renunciasse, isso já foi ontem, de ontem, se eu renunciasse era assumir a culpa. Claro que não vai fazer isso. Olha, o que é que eu ponho? Isto não é novidade nenhuma, já sabemos que o Brasil parece que tem ali um ímã para corrupções. Só o Brasil. Está bem, mas nós sabemos muito do Brasil. Especificamente estamos a falar. Do Brasil. Eu começo a pensar, o povo brasileiro, que ainda há muitos sérios, ou pelo menos com noção do que está a acontecer e com noção das coisas, começa a ser difícil olhar para a política, ou para os homens e mulheres decisores e decisoras, e escolher um. Porquê? Temos agora o caso de que os possíveis sucessores do Temer estão todos envolvidos em alguma coisa. Ou pelo menos são arguídos ou suspeitos de não sei quantas. E já antes, já é claro que temos a Dilma, claro que temos a Lula, e se formos recuar 20 ou 30 anos vamos encontrar as mesmas coisas. Claro, Melo, não sei o quê. Há ali um Melo, não é? Há ali um Melo. Por exemplo, desculpa interromper. E não preciso. Me esqueço. Houve um presidente do Brasil, foi um grande homem. Eu cheguei a vê-lo cá no Porto, porque ele veio cá a Portugal e aqui ao Porto. O Juscelino Kubitschek de Oliveira. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. A cidade linda, maravilhosa. Mas como ele tinha uns terrenos lá para... que não prestavam para nada, deitou aquilo tudo abaixo, e implantou lá, no meio do mato, a Brasília. Enfim, a história portuguesa. Os reis, todos nós tivemos reis, fizeram isto e aquilo, aquilo outro. Deu-se a República. Quantos governos houve de 1910 a 1936? 26. Quantos governos houve? Era uma semana, depois caía aquele, vinha outro. Porquê? E hoje, por acaso, vi uma repetição, eu agora dei um para uma, como eu só me levanto às 10, tenho essa sorte. Vejo sempre o Saraiva. E ele tem andado. Ele não, porque ele já foi embora. Eles têm andado a dar os dois dos programas. Sim. Do Saraiva, que é Alma e a Gente. E mais. O Acontece. Não. Acontece era do Carlos Pinto. E então, uma é mais sobre as terras, isto e aquilo, e outra é mais personagem de uma época. E hoje falaram de um político que eu já falei aqui, o Fernando Tomás. Como é que ele morreu? Já na miséria? Morreu à fome. Na miséria. Porquê? Porque ele, como política, ele implantou. O político não pode ganhar dinheiro. E ele cumpriu essa política. Mas os outros políticos cumprem isso? Eles para que é que querem ir para lá para o poleiro? É para governar, para nos porem bem? Saiba que Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal também. Já quando lá esteve o... É verdade. O, quando os reis fugiram para o Brasil. Em Leiria, em Lisboa e Angra do Heroísmo. Foram essas, além de Guimarães. Hã? Guimarães, Lisboa, Leiria, Rio de Janeiro e Angra do Heroísmo. Foi o percurso. As capitais de Portugal. Bom, não interessa. E é que, o que eu estava a dizer é que eles nem precisam. Ainda não. Angra do Heroísmo foi quando Dom Pedro IV veio para cá, para vir para o Porto. Os franceses, na altura, e depois... Ele ainda estava no Brasil, foi liberais, quando deu a independência ao Brasil, sim, em 1822. Exatamente. E ele veio para o Porto para depois ter aqueles lutas liberais com o Dom Miguel. Com o Miguel. Bem, será que Angra é o contrário de Grã? Sim, não, continuando. Não dá, Angar. Eu até já tenho relatos de quem é brasileiro, de quem vive lá e nasceu lá, e teve cá há poucos dias, presidente da empresa da pessoa em causa, também foi afastado porque também envolveu-se em maquinanças. E ele era presidente de uma das maiores empresas, tipo da energia ou do... Ou de Brest. Ou da energia ou do gás ou do petróleo do Brasil, já não sei. Mas há aquela tentação, há uns tempos, numa emissão que o Quinzinho não esteve, falámos sobre a alegada tentação dos trabalhadores dos impostos em Portugal de mexer no dinheiro dos outros. Lá no Brasil, parece que aquilo é automático. É. Porque eles, é o que eu estou a dizer, eles não precisam. Eles já têm estatuto, têm dinheiro, têm poder, mas vão ali fazer uns favorzinhos ou receber, vão atrás. Não sei. É mais frequente do que em muitos outros países. Isto é tal coisa. É o que está empregado no cérebro do ser humano. Porque vêm os seguintes e fazem o mesmo. Eles querem mais. Eu tenho X, mas quero mais. E seja lá se é meu, se não é. Eu tenho ali tanto dinheiro. Às vezes nem sabem o dinheiro que há ali. Depois as falcatruas pôr dinheiro aqui. Agora como há isso dos offshores, não sei o quê. Ui, offshores. É. Até me obrigam a falar o que eu não sei. Conclusão. É natural. Sem ser natural, é natural que isso aconteça. Nós aqui é uma contraproducência. É natural. Exatamente. Nós aqui na Antena Web, no caso da Antena Web Informação, exatamente, há mais ou menos um ano, eu não me recordo agora do outro dia, mas eu lembro-me da noite em que eu estive aqui e estivemos a acompanhar em direto, até às 5 da manhã, ou 6, ou quando é que foi, a votação dos deputados para o impeachment de Dilma Rousseff. Destituição, sim. Logo por aí, percebia-se quem é que estava lá a fazer política, quem é que não estava lá a fazer, quem é que nem sequer sabia o básico. Quantas pessoas é que eu contei que sabiam pelo menos o básico? Uma. Foi a única que disse, eu voto a minha consciência. Não sei o quê. Pronto. O resto foi, ai, oh, por Deus, e pelo meu estado, e pelos meus filhos, e pelos nossos amigos portugueses. E pelo meu bolso. E o meu vizinho na frente. E aquele tio que me estava a ver 50 reais. E depois era aquela coisa do... Eu, inconsistência, já espero que eles. Bem, vai dizer que não. Eu voto sim! Ah, caraças! Pronto. A única pessoa que, viste, que sabia o que estava lá a fazer era o Temer, não? Não, não sei o nome do deputado. Era um homem. Mas. Eu essas coisas não. Bem, não, e depois aquilo. Eu não percebo nada disso. Eles, quando só foram percebo uma coisa. Os do Senado. É que a classe dos políticos, dos advogados e mais não sei quem, é tudo boa gente. Tudo. Tudo. Os do Senado fizeram mais festa, só eles, do que o pessoal que estava todo no Kiev Arena, ou lá como é que se chama aquilo, quando ganhou a Eurovisão. Eles sozinhos fizeram a mais festa. E estamos visto. Ora, um e só um, então já para fechar, porque já estamos com 26 minutos, com três tópicos fazemos um programa e... com um quarto ou limpo meio. Somos muito tagarelas e não falamos o que devemos. Não temos nada a dizer, exatamente. Um insólito, que é assim, eu estou à espera que agora vocês ou riem-se ou comecem a mandar vir com isto. Eu vi no domingo à noite na SIC, era um 9 e tal da noite, 5 caras. Não fui obrigado, mas quase. Porque estava em casa, não em minha casa, em casa de um familiar, que estava, queria ver aquilo. E durante o jantar era aquilo que estava a passar na televisão. Ainda bem que eu estive quase de costas para a televisão. Mas vi ali. Mas ouvias? Não é ouvir, aqui é o caso não é bem. Ouvir já sabe, porque eu estou a falar do pré-show, yes, liking, uh-huh. Ou seja, da red carpet, yes, dos Globos de Ouro. Ou melhor, dos Golden Globes. Em que cada personalidade passa lá e olha para esta minha tatuagem, olha aqui para o meu rabinho de fora, olha que eu não trago sutiã. Aliás, eu vi um caso desse em que o marido disse sobre a esposa, ela não traz sutiã. Muito bem. E o que é que eu vi? Que é uma inovação, claro que é inovação portuguesa, porque certeza que foi imitado de outro sítio qualquer lá fora, tal como a entrada para os Globos de Ouro foi imitada dos Oscars. Duas caixas, por cada sítio que as personalidades passassem para ser entrevistadas, aquela entrevista muito cultural e interessante que tem com as pessoas como, não sei o nome delas, ainda bem, pronto. Sei o Ricardo Pereira como ator e vai lá fazer aquela expressão. Quando são entrevistadas, quando foram, tinham lá duas caixas, uma a meio corpo e outra no chão, para quê? No chão era para meter lá a pata, o pezinho, a mostrar os sapatos. Porque aqui um dentro da caixa tinha holofotes à volta, assim umas luzes LEDs ou qualquer coisa, para iluminar aquele momento. Com certeza. E então colocavam lá os pezinhos para mostrar os sapatos. Mas paravam mesmo, tinham um pé lá dentro e a câmera... Ah, e tinha uma câmera também no fim da caixa. Para mostrar os sapatos, como é que são, olha só para isto. E a caixa a meio corpo, assim mais ou menos a nível das mamocas, era para estender as mãos, ou só uma, já me lembro, e com os dedinhos, pousavam o dedo, como se faz conta que é aqui nesta mesa, pousam o dedo na mesa e vão avançando com os dedinhos, e depois recuando com os dedinhos, andar para a frente e para trás, para mostrar as joias. Que palhaçada é esta? É o que eu digo. Tirando a Antena 1 e a Antena 2 e a Antena Web, já sabia que não e a Antena Web, a comunicação social. E a Antena 1 não bate mais, não sabia. Continua, a comunicação social é o que se vê, ou o que se ouve. Estás a ver como sabes o que eu ia dizer. Carlos Bonaparte, gostaste imenso das joias mostradas e das chapetinhas. Fico muito aliviado por não ter visto assim caras na vida. Eu quando estou a fazer, como é que se chama aqui? O zapping. Mais uma palavra portuguesa. Não é mudar de canal, é fazer zapping. Quando estou a mudar de canal, à procura de qualquer coisa que me interesse, quando passo no 6, que é o SIC, aquelas gajinhas ali... Não, o 6 é RTP3. Aqui, é mais à frente, pronto. É mais à frente. É no 8, a SIC Mulher. A SIC não, Mulher. Não, não é o 8. É a SIC Mulher. Acaba a 8 é o que foi da manhã, bem, interessa. Para ti. E para o Dom Duarte também, que é a empresa mesmo. É isso, assim que é. Costuma aquelas. E costuma acreditar que eu gostava dela, mas diz que ela teve um ataque cardíaco, nunca mais a pude ver. A mãe daquela que também faz telenovelas. Que ela também escreve livros, ou não sei o quê. Não sei. Tantas tenha mais? Não. Ela é conhecida. Ah, e a Caixão Branco? A Luísa Caixão Branco. A Luísa. A filha também, coitadinha. Oh. Foi uma das que passou lá na passadeira. Porquê? As passaram. A Inês Castelo Branco. A Luísa, a filha. Não, a filha Inês é a filha Inês. É que se diz atriz. Exato. E a Luísa Castelo Branco devia ser quando teve um ataque de coração ou o quê. Agora está ali a dizer, ai, os fulaninhos a andar assim. E é está com o Cláudio Ramos, ou pois, não sei como quem. Olha, com esse gajo. Minha mãe também via isso. Ai. Olha, foi um assunto, olha, nós estamos a sentir mais contentes e satisfeitos, aliviados e até sorridentes nos olhos, como se vê ao fechar o programa com este assunto. Voltaremos para a semana, não, que o Carlos ainda vai falar. Que alívio. Já falou. Que alívio. Que alívio. Agora estamos em meia hora de programa. Olha, um que engraçado. Mais. Também é uma palavra árabe. Al e vio. Eles vão dormir com isto hoje. Até para a semana e boas praias. Olha, tem graça que ainda hoje vi o... As saloias. Qual é o derivo dos saloios? Quê? É, os que iam buscar o sal. Não. Então. Eu já disse. Ando eu aqui a queimar as minhas células cerebrais, os meus neutrónios, ou como é que se chama? Neurónios. Neurónios. Neutrónios. Podia ser neutrónios, não é? São neutrónios porque eles rebentam. Exatamente. É. Conclusão. Quando eu a queimar as minhas pestanas, que são lindas, por isso é que elas estão podem quase... Podem ser persianas também. Estão quase a desaparecer. E, por acaso, parece que me trouxe aqui. Estava a ideia que tinha trazido. Vamos lá, vamos embora. Até logo, antes que o Carlos faça aqui um xixizinho. São loios. São loios. De Lisboa. Eu conheço os loucos em Lisboa. Ah, Shalahau. Ah, Mahala, pois. E então como era assim? Ficou depois saloio. Bom, isto, para a semana voltamos com neutrónios novos. Ainda era o programa, não é? É, ainda está a gravar. É, Tério, falo-se todos os anos. É que isto é um momento insólito, porque eu só ouvi no novo Mahala e não sei o que. Não sei quem está. Olha. Está bem, pronto. Olha, então, Halehola, a Mahola, rapaz, a semana. É isso. Pronto, é isso mesmo.